dezembro de 2019 e este é o episódio 68 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e hoje comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, está tudo bem? Tudo bem, e contigo, Tiago? Também, está tudo bem. Conta-nos, Diogo, o que é que andaste a fazer esta semana? Epá, esta semana estive bastante ocupado com burocracias. Eu vendi dois carros, comprei outro, e isto envolveu aqui dinâmicas de bancos e de seguradoras e de coisas, pá, que um gajo não está acostumado a fazer normalmente. Eu ia dizer isso, que são coisas normais, mas tu é que não és um burguês, portanto não estás... Eu não estou acostumado a estas coisas e então ocupo-me muito o tempo livre esta semana e pelo fim de semana adentro também. Portanto, boa parte do meu tempo foi com isso, mas ainda arranjei tempo para ser aprovado para o Pixels Camp. Vamos falar um bocadinho mais adiante sobre o Pixels Camp, mas é um grande evento de tecnologia. Por acaso, ainda bem que me lembras, Portugal. Ainda bem que me lembras, porque eu acho que este ano ainda não submeti a minha candidatura. Uhum. E estará na altura, deixa-me tomar aqui uma nota. Uhum. Para ver se não me esqueço. Agora, durante o episódio não parece esquecer. Mal. Durante o episódio parece mal. Mas a ver se quando acabarmos de gravar, se faço a minha submissão, para ver se sou aceito mais um ano. Mas pronto, uhum. Mas não te quero cortar o raciocínio, continua. Portanto, ias-nos dizer as especificações, pronto, do teu carro isso. Novo, não é? As specs do teu carro. Quanta memória RAM, qual é a capacidade de depósito? Ele, de facto, ficou um computador pelo menos lá dentro, mas não sei ainda muito sobre esse computador. É um veículo pequeno, portanto, um Toyota Yaris híbrido, para quem gostar de carros e estiver interessado no tema. Tu estás mesmo a dizer que carro é que compraste, eu não acredito, meu. Não faz mal, não faz mal nenhum. Não faz mesmo mal. Qual é o tamanho do teu carro? Aliás, eu já pensei se faço um vídeo de review do carro. Estou lixado. Tens que ir comprar já um bisturi, não é? Como o último unboxing. O último unboxing que tu disseste que ias fazer, ias comprar um bisturi só para isso. Não, já tenho. Estou a fazer o vídeo. Mas não fizeste o unboxing? O vídeo. Exatamente, então, já que é meio não ano. Acabei o vídeo. Exatamente, sei. Meio ano não. Para o unboxing, 3 anos para um review de um carro. Mas, é o que for. Não tenho dúvida. É que eu estou a pensar em trocado. Estou a avaliar possibilidades. Qual é a autonomia do teu carro em termos elétricos? Não faço ideia. É sério? Não faço ideia. Não foi fator preponderante? Porque a forma como aquilo funciona é que o motor elétrico é um motor de tração que é utilizado para o arranque e para mais algumas situações. E basicamente ele complementa o motor de gasolina. Ok? Tu reduzes o consumo de gasolina consideravelmente, principalmente depende da forma como conduzires, e ele fica bem mais eficiente, fica com uma eficiência de um carro a gás óleo, ou um bocadinho melhor que isso até. Okay. Mas não tem aquela opção 100% elétrica, ou seja, durante 50 ou 60 km anda elétrico e depois ligas-lhe o gás óleo. Ou gasolina, tem essa opção, mas não depende tanto da distância, mas da forma como tu conduzes e do perfil da estrada. Okay. Mas não é muito. Aquilo está feito para estar constantemente a carregar-se com o próprio movimento e com as travagens que tu fazes, e vai usando, vai gastando, vai usando, okay. vai gastando. E pá, mas é velocidades pequenas, velocidades 50 km/h, coisas assim de género. Portanto, com o urbano, tu fazes consumos muito baixos. Podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e carros híbridos e elétricos. Muito bom. Exato. Bora. Outras cenas. Continua. Ora, outra cena foi também. Pixels Camp. Ok? Ficámos aí. Quando eu te interrompi abruptamente. Exatamente. Continua, um meu registro. Caro. Um outro sítio em que eu fui aprovado automaticamente, porque é só um registro, é o Registro Nacional do Beneficiário Efetivo. Que é isto? Isto é uma coisa com um nome extremamente pomposo e burocrático, e porque é precisamente isso, é pomposo e burocrático e é completamente estúpido. Portanto, o registro é um registro obrigatório que foi imposto agora por uma diretiva da União Europeia, só que o nosso querido governo transpôs isto, na minha opinião, mal transposto. E o que este registro faz é um registro com o propósito de detectar, ter um registro de pessoas que beneficiam da atividade de pessoas coletivas, portanto de empresas, associações, etc, etc, etc, que é para, em caso de haver investigações sobre lavagem de dinheiro, estar lá escrito quem é que são as pessoas que têm que ser investigadas. Acontece que isto faz sentido quando se mexe com quantidades de dinheiro fabulosas, não com meia dúzia de euros, que é o caso da maior parte das associações do nosso país. Porque há muitas associações em Portugal, algumas mexem com muito, muito dinheiro. Era aí que dinheiro, eu queria chegar, olha, mas, que sim. Exatamente, mas a maior parte delas não mexe com quase dinheiro nenhum. Isso eu acredito, estou contigo. Então devia haver aqui um limiar de valores orçamentais que a partir do qual o registro passaria a ser obrigatório. Mas o nosso querido governo resolveu que é para todos igual, sem exceção nenhuma. Ok. E então criou um sitezinho, o Ministério da Justiça criou um sitezinho, que é o Registro Nacional do Ministério Efetivo, não lembro agora do endereço de cor, mas ponho depois nas notas do episódio, em que todas as direções das associações e todas as todos os empresários, todos os donos das empresas têm de se registar. E eu, no cumprimento da lei, fui lá registar-me, porque faço parte da direção de uma associação, e registei-me. Até aí tudo bem. Acontece que, em troca, recebi um e-mail em plain text com todos os meus dados. Claro, como é óbvio, que é para tu poderes imprimir, aliás, para tu poderes fazer um outdoor. E poderes publicar e toda a gente isso que tiver à frente do teu prédio. Eu e toda a gente que na internet tiver a escutar as minhas comunicações ou as comunicações do Ministério da Justiça. Não acredito. Por e-mail. Ninguém faz isso. Não, nunca aconteceu. Não só isso, qual não é o espanto, além dos meus dados, estão os dados das outras pessoas da associação que também tiveram que cumprir essa obrigação. Isso quer dizer que foste o último, se fosse o primeiro, não. Não, recebemos todos os dados de todos. À medida que cada um se vai registrando, recebe-se a coleção mais completa, a caderneta mais completa, é? O registro é feito só uma vez. Sim. Ok? É submetido só uma vez e com os dados de toda a gente. Depois toda a gente recebe os dados de toda a gente. Ou seja, além de haver uma violação do Regulamento de Proteção de Dados, sim, do RGPD, por o mail vir em plain text com os teus dados, há ainda um leak de informação sobre outras pessoas. Uhum. Então é uma dupla violação do RGPD. Aí eu tenho as minhas dúvidas, não sei quais são as informações que tu preenches, mas tu, se estás na direção, à partida tens acesso a atas e tens informação, essas informações dos teus companheiros de direção. Não tenho. Que tipo? tenho acesso ao número do cartão de cidadão, ao nome completo e apenas isso. Não tenho acesso, não precisando, não tenho acesso a dados de outros. Olha que eu penso que a morada também. Mas pronto, eu estou muito mais preocupado com outra coisa. Espera aí um bocadinho. Não, há outras pessoas que precisam de ter acesso à morada e têm acesso à morada. Quem não precisa, não deve ter. Mas isso faz parte da ata, se não me engano. Mas eu estou muito preocupado com outra coisa. Espera aí, não avance já. Isso é só para quem faz parte da direção? Sim. Ah, ok. É que eu estou no Conselho Fiscal de 3 associações e não fiz nada disso, portanto, tranquilo. Pois. Qual é o prazo já agora, só para... O prazo já acabou. Ok. Já acabou. E isto é interessante, porque eu vendo isto, falei disto no Twitter, foi um tweet ainda popular, e resolvi ir ao site da Comissão Nacional de Proteção de Dados para fazer uma queixa. Sim. Olho para o site e não encontro o link das queixas. Sim. Muito bem. Olho para o mapa do site, para o link do mapa do site, vou para o link do mapa do site e encontro lá o link para a parte, né, das queixas. 404? Exatamente, 404. É, e eu sei que aquela página já existiu porque eu já a vi antes. No final do ano sai uma estatística a dizer que as queixas reduziram drasticamente no segundo semestre. E eles não explicam porquê. Um 404 ajuda sempre a isso. Agora, espera. Antes de avançarmos, Diogo, o que é um 404 para quem nos ouve e não... Ora, o código 404 é um código que faz parte da norma do protocolo HTTP, que basicamente diz que o documento que nós pedimos ao servidor não existe. Não foi encontrado. Exatamente. Mas pronto, adiante. Conseguiste concretizar a tua queixa ou não? Não consegui concretizar a minha queixa. Foi completamente impossível porque... Não, só que eu tenho de ir à CNPD, tenho de arranjar tempo de ir à CNPD a fazer a queixa em pessoa, escrito em papel, mas tenho de descobrir primeiro onde é que é. Chamavas e depois um Uber. De arranjar tempo para ir ler. Chamavas um Uber e ias lá. Não, tenho de... Ao domingo está fechado. Aposto que está fechado, tratando-se de uma entidade pública. Aposto que sim. Mas hei de lá ir, tenho de arranjar um bocadinho de tempo para lá ir. Acho muito bem. Hei de lá ir preencher, fazer uma queixa por escrito. E a todos os que nos ouvem e que partilham da dor do Diogo, o Diogo certamente que terá todo o gosto em aceitar e adicionar as vossas assinaturas àquilo que será a reclamação do Diogo e que ele falará por todos nós, em prol da defesa dos nossos dados, especialmente quando é o Estado ou uma entidade ligada ao Estado a dar o péssimo exemplo. Portanto, enviem-nos o vosso e-mail com o vosso nome completo, com o vosso número do cartão de cidadão, com a vossa morada, com o vosso número da Segurança Social, e certamente que o Diogo vai acrescentar na reclamação dele o vosso apoio direto a esta causa. Ai, não façam isso. Posto isto, deixa-me partilhar contigo uma coisa que me deixou muito feliz. Já acabaste a tua semana, partilha, então. Já, agora, esta foi a minha semana, foi pronto. Super ocupada. Então, olha, eu tenho coisas, tenho o Yin e tenho o Yang. Queres começar por qual? Epá, pelos Esteves. Está bem, então eu começo pelos Esteves. Então é assim, primeiro, voltei, retomei uma coisa que já não fazia há algum tempo, que foi atividade física regular. Portanto, voltei aos treinos, aqui uma conversa mais de café, numa hora que me agrada bastante, que é às 7 da manhã, que é sempre aquela coisa boa. Por falar nisso, amanhã, aliás, daqui a meia dúzia de horas, lá estarei eu outra vez. Desta vez treino numa box, numa caixa, dizem eles que é uma caixa, mas em estrangeiro. Estou a fazer uma coisa que se chama crossfit. Já tinha feito uma vez ou duas, mas pronto, estou a fazer crossfit às 7 da manhã com um bando de outros malucos que acordam também às 6 e tal para ir transpirar. Mas pronto, portanto, esta é uma coisa que me anima bastante, e já agora o meu apelo sempre para que a malta que nos ouve que se mantenha em forma. Portanto, é sempre bom e ajuda-nos na nossa vida toda manter alguma forma física, sem entrar em exageros, que eu também não entro. E se querem inspiração para isto, podem não só ouvir os vários episódios do podcast Ubuntu Portugal, em que já falámos um bocadinho disto, mas podem também ir ao YouTube, ao canal da Wukon Europe, e ver o vídeo do Dario Cavedon, em que fala sobre o Ubuntu Wellness. Excelente gancho. Aliás, já está, exatamente, já está. É um dos que já estão publicados. Por falar nisso, e antes que eu me esqueça, faltam publicar, ou pelo menos aprovar, cerca de 10% dos vídeos. Portanto, já estão quase todos publicados, felizmente, editados e publicados. Portanto, a tarefa está próxima de ser concluída. Mas pronto, ainda nos planos desta semana, estamos a aproximar-nos do Natal, e nesta altura nós cá em casa aproveitamos sempre para pegar nas miúdas e fazer duas coisas muito giras que elas adoram. Uma é irem espreitar as luzes de Lisboa, aquelas árvores de Natal muito grandes e aqueles brilhos todos nos prédios, aquelas mangueiras cheias de LEDs e aquelas coisas todas. E outra que pode parecer estranho para alguns que nos ouvem, mas para quem mora num sítio como eu moro e com o tipo de vida que as minhas filhas levam, que é levá-las a andar de metro. Só por si é um happening. Esqueçam lá o Jardim Zoológico ou o Circo Xen, ou seja o que for. Andar de metro, chega a isso. Enfiá-las dentro do metro, levá-las até 10 ou 15 paragens. É uma delícia ver a satisfação delas. Até porque elas andam de metro para aí duas vezes por ano, duas, três vezes por ano. Portanto, para elas é um happening. E esta semana foi a semana. Portanto, basicamente despachámos já isso agora. Tivemos a fazer árvore de Natal, aquelas coisinhas normais que se fazem nesta altura, para quem pratica. E pronto. Eu pratico a parte de comer. De comer, sei. Te lembro-me de algumas fotografias que partilhaste anos anteriores, a fazer filhós e assim. Também sou um fã desse desporto. Também gosto muito de fazer e comer filhós. Mas pronto. Mas basicamente é isso. E entretanto, tive também a partilhar com algumas pessoas que nos seguem noutros canais que não só o podcast, mas que foi as minhas impressões. Portanto, ando neste momento a imprimir. Portanto, lá por isso que eu estava a dizer. Portanto, por um lado comecei a treinar às 7 da manhã, 3 vezes por semana. Por outro lado, estou a imprimir a minha garrafeira. Não é que... Não é parte do vinho. Não, o vinho eu compro. O vinho não se imprime. Mas a garrafeira, sim, está-me a dar um gozo do raio. Aliás, vou partilhar alguns links daquilo que tem sido o projeto. Era aquilo que eu partilhava hoje numa rede social qualquer, que é o primeiro projeto que eu tenho, em que uma coisa é, tu chegas, envias, imprimes, tiras a peça e fazes o que queres com ela. Outra coisa é a garrafeira, que é um Lego, basicamente, que tu imprimes o aro, depois imprimes os suportes, depois imprimes um suporte mais longo para fazer ligação ligação da parte de trás com a parte da frente. Aquilo é um Lego, basicamente, tens que imprimir 20 ou 30 peças e depois andares ali não sei quanto tempo a montar o Lego. E é giro, aquilo é giro, vai ser, para mim vai funcionar para enfiar dentro de um armário, para ter as garrafas arrumadas dentro de um armário, vai ser muito giro. E tá... Sim, ainda deu muita conversa no canal de Telegram do Ubuntu. Estou a precisar de comprar filamento e neste momento estou completamente, aliás, aproveito este espaço e os milhares de pessoas que nos ouvem para pedir mais opiniões, porque eu pedi opinião sobre filamento e tive algumas 30 opiniões distintas e todas muito convictas. Portanto, toda a gente tem muita certeza que aquele filamento é o melhor e que o outro não presta para nada. Portanto, só me faz lembrar futebol. Mas pronto, mas neste momento tenho o filamento que vinha com a impressora está a acabar e eu preciso mesmo de comprar filamento. E estou muito mais baralhado do que estava quando pedi opinião sobre PLA. Mas pronto, mas adiante, não ficamos aqui o episódio inteiro só a falar sobre filamentos e eu não me apetece. Se calhar despachávamos então isto, exatamente. Não? Passamos para as notícias e a primeira notícia cabe-me a mim, que tem que ver com um anúncio feito pela... Eu acho que foi a Canonical, não foi? Foi. Realmente foram os dois, mas eu ouvi da parte da Canonical, que foi a disponibilização no marketplace da AWS de uma imagem do Ubuntu, as imagens Pro. Ou seja, nós já tínhamos falado aqui sobre o Extended, como é que se chama aquilo? Extended Support, não me lembro do nome exato daquilo. Extended Security Maintenance. Exatamente. Que é aquela coisa de... Só suporte... não, é Extended Security Maintenance. Exatamente. Vocês sabem o que é? Vocês sabem isto melhor do que nós, vocês estudam isto e nós não. Mas basicamente tem que ver com aquele contrato que se pode fazer com a Canonical para ter um suporte durante 10 anos. E é que neste momento dependendo da imagem. Exatamente. Que é a única forma que nós temos, por exemplo, nesta altura, de continuar a ter um Ubuntu 14.04 ainda suportado. E quando se diz suportado, tem a ver com atualizações. O 14.04, já agora, e o 16.04 são suportados só por 8 anos. Só o 18.04 é que é 10 anos. Ok. Mas pronto, seja como for, atualmente o 14.04 já chegou ao fim de vida, a menos que eu faça o tal contrato com a Canonical para conseguir manter, e em casos críticos poderá ser interessante e poderá ser até bastante mais barato pagar essa extensão de prazo do que ter que estudar uma migração à pressa, ou às vezes até pode inviabilizar alguns projetos. Mas pronto, mas nesta altura é fácil, na altura em que nós levantamos as instâncias EC2, é só ir ao Marketplace, escolher o Ubuntu Pro e ficamos logo com a máquina preparada para todo este século. Live patch do kernel, o suporte ultra estendido, vamos lhe chamar assim, e mais 3 ou 4 vantagens que agora vamos preparar. Contém pacotes do main e também acho que neste caso agora ao preparar este novo serviço a Canonical decidiu que ia fazer o patching também dos 20 pacotes mais importantes na área de servidor do Universe. Exatamente. Portanto, todos esses 20 pacotes estão com os patches up-to-date. Exatamente. Portanto, é um descanso. Basicamente é um descanso para quem tem isso. Aliás, quem paga por qualquer coisa supostamente quer mais descanso do que quem não paga. Espero, acho eu, pelo menos é assim que eu penso. Mas pronto. De resto, eu ainda não consegui experimentar. Portanto, só para fazer um update, eu tenho uma conta Advantage, ainda não consegui experimentar porque eles ainda não alargaram, pelo menos a última vez que eu estive lá, ainda não tinham alargado a oferta para pelo menos o Ubuntu 16.04. Estou a falar de oferta para mim, que sou Ubuntu member, oferta grátis. Portanto, continuo a aguardar a possibilidade de experimentar o Advantage para ver se cumpre com tudo aquilo que eles prometem, que eu acredito que sim, mas gosto sempre de confirmar. Isto é importante porque eu vejo, pelo menos muitas vezes, muitas versões muito antigas do Ubuntu por aí, e de vez em quando vejo imagens de 12.04 e coisas desse tipo. Portanto, é importante conseguir coisas que são suportadas durante muito tempo. Pessoas a perguntar sobre como é que se faz isto no 12, no 14, essas então, uma coisa tu cruzaste com uma imagem ou com uma instalação, pronto, não sabes muito bem como aquilo foi lá parar. Agora, quando uma pessoa tem uma dúvida sobre como é que eu faço isto no Ubuntu 12.04, essas então a mim preocupam-me mais, porque alguém que tenha dúvidas sobre e está a correr uma versão 12.04, alguma coisa não está de facto a funcionar muito bem. Sim. Ainda aqui há dias no trabalho estavam a discutir uma nova instalação num cliente e assim que se ouviu, é o Ubuntu. Ah, é o Ubuntu, tu é com o Diogo. E eu perguntei-te, mas qual versão? 16.04. Eu, mas porquê não 18.04? Yeah. Foi a resposta. Não faz sentido. Mas pronto, por acaso trabalhas num sítio errado, mano. Sabes que lá, lá onde eu trabalho, o Ubuntu 04 é tipo, ah, ok, qual é a novidade? Mas pronto, adiante, não quero falar muito sobre isso, senão falamos, como começamos a falar sobre filamentos. Mas deixa-me dizer-te uma coisa que eu me esqueci de dizer e que tem que ver com o que eu tenho aqui na mão, que é da nossa conversa, da semana passada, em que tu falaste sobre uma aplicaçãozinha Weber, exato. E vês como tu adivinhaste, Weber. Portanto, eu fui à procura e fui tirar o pó a um dos meus vários Ubuntu phones e então tenho várias novidades. Primeiro, experimentei o Weber e fiquei, não sei se já experimentaste o Weber ou não, ou se só falaste sobre ele. Eu instalei o Weber, criei uma web app, abri a web app, fechei a web app. Ok, isso conta. Foi mais... ainda não tive tempo para fazer mais. Foi mais ou menos o que eu fiz também. Não. Que é uma experiência muito, muito distinta daquela que eu tinha descrito na semana passada. Portanto, aquilo que eu descrevi na semana passada era sobre uma aplicação que se chamava, e que eu vou desinstalar daqui nada, só não desinstalei já para poder falar sobre ela aqui, que é uma coisa que se chamava My Web Apps. Que era uma coisa que basicamente era um browser com uma meia dúzia de bookmarks mal enjorcados, que não tem nada a ver com este Weber. Este Weber é fantástico porque basicamente ele faz-te a instalação, ele cria-te offline, cria-te a tua web app. Só fiquei com uma dúvida que eu não sei se tu falaste sobre isso na semana passada ou não, que tem que ver com, eu posso fazer uma web app e partilhar contigo o clique que entretanto foi gerado? Tens essa informação, Diogo? Partilhar o clique, não faço ideia. Ele sei que ele gera o clique. Exatamente. Não sei se, onde é que ele o mete, provavelmente ele mete-o em algum lado. Mas era interessante, sim. Era, não era? Poder fazer isso. Mas também derrota um bocadinho o propósito da aplicação, que é acabar com mas é na Store. A criação, sim. Mas que outra forma é que tu querias partilhar? Para Telegram. Assim, imagina, por exemplo, uma coisa que eu enviava só para ti, gostei tanto, que foi, enviava só para, quer dizer, também é uma coisa fácil porque é assim. Se eu fizer um descritivo daquilo que são as opções, tu também fazes uma igual à minha se quiseres. Eu também, ok, percebo. Sim, é só meter o URL, basicamente. Ah, mas depois browser. Tem coisas giras, pá. Com microfone ou sem microfone, a trancar a janela ou não, full screen ou não. Percebes? Se for uma coisa, eu fiz uma web app para o canal YouTube da Ubucon Europe, ok? E uma das opções que eu ativei foi, eu não quero que o ecrã morra, portanto eu quero o Keep Alive. Portanto, é giro, é muito giro. Quem pensou naquilo pensou muito bem. São quatro ou cinco opções, mas que são mágicas. Só uma coisa que eu acho que falta é não usar o template do Web App Plus para ter opções de navegação avançadas dentro da Web App. Okay. É só a única coisa que eu acho que falta e eu acho que vou propor ao developer para fazer isso. Não é mal pensado, mas pronto. Mas era só isto que eu queria dizer. Portanto, levei trabalho para casa na semana passada e fiz os trabalhos de casa. Portanto, o cão não me comeu o trabalho de casa. Portanto, tenho aqui e tenho bons resultados do trabalho de casa. Portanto, fazer trabalhos de casa compensa, meus caros. Portanto, sigam o nosso exemplo. Ok. Diogo, notícias. Bora lá. Olha, mais uma notícia relacionada com a Amazon e também com o Ubuntu, claro. A Canonical anunciou pouco tempo depois de anunciar a nova imagem a introdução de um novo kernel com uma espécie de rolling release de kernel para a imagem Pro do Ubuntu na Amazon. Como é que isto funciona? Aliás, acho que isto não é só para a imagem Pro, acho que é para todas as imagens da Amazon. E o que é isto? Para quem conhece o conceito do Hardware Enablement Stack no Ubuntu, isto é basicamente uma coisa parecida. O que acontece é que cada vez que o Ubuntu faz uma nova release com um novo kernel, esse novo kernel vai ser disponibilizado para utilização na imagem da Amazon. Ao que eu li no post blog, isto já é feito para outras ofertas de cloud. As pessoas têm que instalar de propositadamente esta nova versão. Há um pacote Ubuntu Pro. É só para o Ubuntu Pro? Estou a perguntar. Eu acho que não é só para o Ubuntu Pro, acho que é para imagens da Eu fiquei da Amazon com a ideia que geral. Não também, exatamente. Mas como tu começaste a dizer que era para o Ubuntu Pro, eu fiquei baralhado. Sim, mas não, eu acho que é para, eu corrijo-me então e acho que é para imagens. Continua que eu estou à procura de informação. E então, esse kernel é disponibilizado num novo pacote, num pacote com um nome, qualquer coisa como Linux AWS AWS Edge, e vocês instalam esse kernel e a partir desse momento, cada vez que sai uma nova versão do Ubuntu, ao fim de algum tempo, esse kernel vai aterrar na imagem para a AWS e vocês beneficiam imediatamente das atualizações de segurança e de funcionalidades novas do kernel disponibilizadas por essa nova imagem do kernel. Exatamente. Portanto, é uma boa forma de manter as coisas a andar, e isto que juntamente com o Live Patch e com mais umas coisas, acabamos por ter aqui uma oferta super interessante para a cloud, que eu invejo não haver também para outras ofertas. Eu agora tenho aqui, não sei se vou entrar em terreno pantanoso, porque eu estava a ler enquanto tu estavas a falar, portanto, Diogo, desculpa, mas estava aqui a prestar mais atenção ao que estava a ler do que ao que estavas a dizer, mas para dar aqui informação que basicamente isto fica à distância de dois comandos. Um é instalar o tal pacote que é o Linux AWS Edge, instalas o pacote, dás um reboot e a partir daí a magia aconteceu. Está feito, não é mais nada, só isto. Portanto, pessoal, super simples. Não há razão para não se usar isto. Malta que está a usar o 14, espera aí, 14, 16, 18, deixa-me ver. Não, é 18, do 18 para cima. É do 18 para cima, sim. Que começa com o 415, acho eu, com o kernel 415, não é? 415, mas se instalares isto, ficas logo com o 500. Exatamente, que é o que vem 5, com o 19.0 qualquer coisa. Yeah. 19.04. Ou com o 19.10, não sei, não tenho só certeza. Excelentes notícias. Eu acho que é muito fixe. Também relacionado com cloud, mas já outra cloud e também IoT, a Microsoft anunciou que a nova release do Ubuntu Sphere SDK já está disponível para Linux, ou seja, Ubuntu. infelizmente, e eu acho isto mal, até a maior parte dos fabricantes de software, quando faz software, faz para a distribuição mais utilizada, que é o Ubuntu, e isso faz sentido em termos de marketing, mas pronto, é um bocado mau. E isto é uma coisa que os snaps e que os outros pacotes universais ajudam a combater. Portanto, e a Microsoft até tem vários snaps, pelo que eu até acho que isto é assim um bocado estranho não terem disponibilizado como um snap. Talvez seja um bocado de software demasiado complexo para isto, até porque o SDK interage com serviços do web, com da cloud da Microsoft, com o software que faz o desenvolvimento, que é o estilo IDE, mas também controla hardware. Portanto, esta combinação toda pode ser um bocadinho complexo de fazer um snap, pelo menos rapidamente. Espero, no entanto, que esteja em curso esse esforço para que outras distribuições possam beneficiar disto e até para outras versões do Ubuntu poderem ter isto instalado, porque isto acho que só está disponível para 18.04. Ok. Olha, eu desde que eu fiquei muito surpreendido desde a UbuCon em que se falou sobre, e eu já escrevi também sobre isso, sobre o número de utilizadores do Windows Subsystem on Linux, que é... Qual era esse número? Como é que era? Eu não ouvi essa talk. Eu tenho que dar os números oficiais, espera aí. Tiago Carrondo escreveu sobre isso. Já te dou os números. Ok, mas pronto, posso dizer que são números bastante elevados. Mas sim. São números bastante elevados, mas remeto já agora, e podemos depois partilhar isso também, com um artigo de opinião que eu escrevi para a TechSapo, em que falo, quem só quer saber de números, esqueça tudo o resto que eu falei para si, que eu escrevi para cima, leiam apenas o último parágrafo, em que eu falo exatamente sobre números. Não são números, depois veem, mas eu daqui a nada já vou retomar aí o artigo também, e só não vou fazer agora que é para não perder o raciocínio. Mas desde que, não é um assunto que me interessa particularmente este, mas desde que eu soube da quantidade de pessoas que usa desta forma Ubuntu, desta forma para mim pelo menos estranha, que eu passei a dar alguma importância, não me diz respeito a mim, mas a dar alguma importância a este tipo de notícias e à profusão que há entre a utilização de Linux em Windows, Windows em Linux e por aí fora, portanto esta mescla, esta coisa que não é, lá está, que não é carne, não é peixe, mas é assim, olha como é o teu carro, é uma coisa um bocado híbrida e que, pelos vistos, tem uma aceitação, uma necessidade muito grande, muita gente mesmo utiliza formas híbridas neste, pelo menos a este nível. Sim, okay. E agora com o Azure Sphere SDK, Quem quiser utilizar o Ubuntu para fazer desenvolvimento para esta plataforma de Microsoft, mas que também é uma distribuição de Linux, podem utilizar agora o seu sistema operativo preferido ou o que puderem, o que lhes têm disponível, pronto. E têm pelo menos essa opção de escolher ou Windows ou Ubuntu. Não sei se está disponível para macOS X. Não confirmei se está, se não. Ok, olha. Mas é sempre bom poderem escolher. Já fui recuperar aqui os números, aqueles que tinha prometido. E então é assim, os números que eu partilhei neste artigo e que me foram dados por fonte dentro da Canonical, eu não vou dizer quem é, porque não pedi na altura se eu podia fazer ou não, mas foi alguém, portanto, um funcionário da Canonical muito influente e muito bem informado, e aquilo que ele me disse foi, os números oficiais que a Canonical partilha são que eles são líder nos principais fornecedores de cloud, não é surpresa. Sim. Não podem partilhar os números, porque só mesmo a Canonical é que tem, mas que são o número 1 across all public clouds, pelo menos este é a expressão oficial, e uma utilização de, e este é o número do WSL, e do, eles fazem um somatório entre o desktop e o WSL, que são many, many millions. Portanto, este é o número oficial, portanto, e não posso dizer mais do que isto, foi aquilo que me foi transmitido a mim, portanto, muitos milhões. E eu também já ouvi que há mais utilizadores de WSL do que de Linux em geral. Do que de desktop. Sim, de desktop. Não é, sim. Eu percebi o que disseste, mas estás enganado. Mas disseste um bocadinho ao lado, assim, como esclarecer. Mas pronto, basicamente é isto. Portanto, vamos ver, não sei, as opções de cada um. Também há aqui novidades sobre... Eu não vou falar sobre isto esta semana, ia-me adiantar. Portanto, vou esperar esta semana. Para a semana, certamente, terei novidades sobre software também que é ou que deveria ser feito em Snap, sobre administração pública, sobre Portugal e sobre a comunidade de Portugal e essas instituições. Portanto, espero ter boas novidades sobre isso. Mas que as vou guardar para o próximo episódio. Portanto, ficamos à espera então. Malta que ficou curiosa nesta altura, rezem para que eu não morra desta semana para a semana que vem. E se me der alguma coisa e eu tiver tempo, ainda escrevo um recado num papel ou qualquer coisa que é para dizer é isto no próximo episódio. Mas pronto, adiante. Ora, estamos mais ou menos, estamos aqui isto. Hoje estamos mais ou menos aqui a portar-nos bem com tempos. Vocês não têm essa noção, mas nós deste lado temos aqui um senhor muito musculado e com uma marreta prestes a dar-nos com ela na cabeça se nós não cumprimos com os tempos, portanto este está mais ou menos a cumprir, e então remete-nos para uma amena cavaqueira que eu gostava de ter contigo, Diogo, que nós nunca temos tempo, isto é muito estranho, hein? Estamos aqui com o tempo, até vou buscar uma cerveja, vou abrir uma cerveja e tal, está aqui um bocadinho, que tem que ver com uma coisa que eu fiquei curioso, tu na semana passada, já não é a primeira vez, mas na semana passada falaste sobre formações que a tua empresa costuma organizar e que apesar de ser a tua empresa a organizar, e tendencialmente será para os funcionários da tua empresa, mas que é aberta à comunidade em geral, pelo menos, não sei se é por teu intermédio, se não é. Epá, explica-me isso a mim. Explica-me isso a mim, a quem nos ouve. Ok, antes de mais, a empresa não é minha, eu só trabalho lá. E a empresa é a Find More. E a empresa tem uma iniciativa que é a Find More Academy, que vocês podem aprender um bocadinho mais sobre ela em academy.findmore.pt. E o que acontece é que dentro da empresa há um conjunto de pessoas que super interessante e que super apaixonada sobre tecnologia, que gosta de falar e de ensinar aos outros sobre essa tecnologia e sobre outras questões, até gestão de projetos, ITIL, enfim, uma série de coisas, metodologias de todo tipo, mas já se falou de outras coisas que não tão relacionadas com tecnologia, mas que acabam por ser úteis para a vida de quem... de quem trabalha, por exemplo, gestão de conflito e coisas desse tipo. E a empresa, o que acontece é que dá espaço a que essas pessoas apaixonadas possam ensinar os outros e o que acontece... São funcionários da empresa que dão? São todos funcionários da empresa. Algumas pessoas na empresa que organizam toda esta iniciativa, mas depois a formação é dada por funcionários da empresa. E quem é que pode assistir? Ou o que é preciso para ir assistir? Para assistir, normalmente acho que é um endereço de e-mail, que eu confirmo já qual é que é. Eu ponho o endereço nas notas do episódio, que eu não tenho certeza, mas acho que é academy@findmore.pt e vocês... podem enviar um e-mail para esse... Têm que dizer que são teus amigos? Mensagem. Não, aliás, estou aqui a ver o site e se vocês forem a academy.findmore.pt e escolherem uma das opções de formação que lá está, está lá um botão a dizer Apply Now. Ah, infelizmente ele está a dizer que tem que estar registado, ok. Portanto, tem de ser mesmo por e-mail, porque o registro só existe para os funcionários. Portanto, se enviarem um e-mail para esse endereço, que acho que é academy.findmore.pt, mas eu depois ponho nas notas do episódio, coloquem qual é a formação que vocês querem ir e qual a data da formação, porque às vezes ela repete-se mais que uma vez. E se a formação não estiver completa com funcionários da empresa, nós temos todo o gosto em acolher essas pessoas nessas formações. O espaço que nós temos é limitado e são sempre no mesmo sítio? Sou apenas por esse motivo. Hã? São sempre no mesmo sítio? É, são sempre na sede da empresa. Não sei se agora vão começar, com a empresa agora abriu os escritórios novos no Porto e em Viseu. Portanto, eu não sei se aí vai passar a haver também, pelo menos em Viseu, porque no Porto acho que o escritório tem a ver mais a ver com gestão e com comercial e não sei o quê. Portanto, aí não sei se será essa oportunidade, mas talvez em Viseu, porque é um novo centro técnico da empresa, e aí é muito provável que haja alguma coisa, até porque já houve lá um meetup qualquer de qualquer coisa relacionada com Microsoft, então é provável que também vá acontecer alguma coisa deste tipo em Viseu. Mas isto é em Lisboa, no Parque das Nações, mesmo ao lado do Centro Comercial Vasco da Gama, portanto é um local com muitas acessibilidades, e temos formações sobre muita coisa. Já correu este mês sobre React JS, ainda vai correr daqui a uns dias, amanhã, um sobre microserviços, a introdução a microserviços, e depois dia 11 de dezembro há um sobre Ansible Workshop. Não vale a pena perderes muito tempo, que isto vai sair no dia 11, portanto esquece. Exatamente. Aliás, vai ser no dia 12. E depois há a introdução a Scrum no dia 17, isto é quase sempre pós-laboral, às vezes também ao fim de semana. Ok. Mas pronto, resumindo e concluindo, portanto, são ações de formação para os funcionários, tipicamente dadas por funcionários e para funcionários, mas quando houver lá cadeiras vagas, as pessoas podem, portanto, as pessoas que se inscreverem entram sempre como suplentes, não é? Vamos chamar-lhe assim, e se houver vagas, têm todo o gosto em recebê-las lá. Exatamente. Parece-me bem. Essa a filosofia. Às vezes não há vagas, porque algumas formações são mesmo muito concorridas, pá, mas eu diria que 50% têm vagas disponíveis, portanto tentem. Ok. E é sempre uma boa oportunidade de aprender com alguém que tem experiência, porque é sempre uma experiência diferente. Eu sei, não sei se tu lembras-te certamente, e eu também cada vez me lembro menos, mas ainda tenho presente na minha cabeça. Mas para quem não sabe, eu estive ligado à formação durante muitos anos. Neste momento já sou do formações de forma muito pontual. Neste momento estou apenas a colaborar com a AMPRI, Associação Nacional dos Professores de Informática. Aliás, por acaso devia aproveitar o podcast para promover as minhas formações, pois é. Mas pronto, não sou como aqueles comediantes que têm bilhetes para vender e ganham dinheiro sobre isso, portanto não estou muito preocupado. Mas pronto, mas isto para dizer que em relação à formação é sempre, e a mim fazem uma pergunta montes de vezes, que é onde é que eu posso aprender sobre isto, onde é que eu posso não sei o quê, quais são os melhores cursos para isto, pois às vezes assustam-se com os preços, não é? Nós recomendamos um serviço qualquer e as pessoas assustam-se com o preço e estavam à espera de uma coisa ou gratuita ou estupidamente barata. Sim, já agora estas formações são totalmente gratuitas. Exatamente. E às vezes ainda vos dão uma sandocha para vos manter animados durante... É lá! Durante a formação. Ah, vocês sabem receber, fogo, sim senhor. Se andaste um cafezinho. Mas pronto, mas isto, esta conversa também vem um bocado, esta curiosidade também vem um bocado porque estamos a chegar ao final do ano e há sempre aqui um espaço em que a malta começa a fazer aqueles planos para o ano que vem, não é? Tipo, eu para o ano vou fazer dieta, para o ano vou fazer não sei o quê, vou fazer um curso ou vou fazer isto ou aquilo. Pá, é sempre porreiro nós sabemos destas possibilidades. Não sei qual é que é a tua experiência com formação, mas eu tive muito tempo ligado do lado de cada barricada, portanto a dar formação. Neste momento sou mais do lado de lá, portanto a receber formação. Tenho, por acaso não me porto muito bem, o Bucorn desequilibrou-me aqui um bocado a minha subscrição, mas eu pago há 2 anos a Linux Academy e o catálogo deles é de facto muito bom. a disponibilidade que eu tenho, a energia que eu tenho com todos os outros projetos que vou levando para a frente, é que acaba por ser, portanto, eu só vou ver cursos de coisas muito específicas e vou ver vídeos muito curtos. Já experimentei. Okay. Já experimentei. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Manda. Tu podes escolher vídeos muito específicos e cursos muito específicos sem fazer parte de um currículo, por exemplo? Olha, então eu vou dar minhas... Sim, tu pagas... Aliás, eu acho que a Linux Academy tem duas maneiras de... Tem duas formas de inscrição. É mais recente. Uhum. E eu entrei numa altura em que só havia uma opção, que era tu pagas um ano daquilo e tens acesso ao conteúdo, ao catálogo completo. Uhum. Portanto, és tu que escolhes o que queres fazer, quando queres fazer. Às vezes torna-se um bocado dúbio, porque tu consegues encontrar sobre o mesmo tema dois cursos. Mas depois vires com alguma atenção, percebes que um é o curso de 2014 e o outro é a atualização, ou seja, mediante o curso de 2014, muitas vezes até é dado pela mesma pessoa, que aquilo está muito segmentado, ou seja, aquela pessoa normalmente dá aquele assunto, a outra pessoa dá outro assunto, a outra pessoa dá outro assunto. Portanto, quando tu vês quatro cursos diferentes sobre Kubernetes, por exemplo, é normal teres a mesma pessoa nesses quatro cursos. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, tu podes fazer um vídeo de 4 minutos, se quiseres. Tu podes ver um vídeo sobre que pode estar integrado ou não num percurso, que pode estar integrado ou não num percurso de certificação, porque há vários percursos de certificação. Agora, normalmente eles estão muito bem identificados. Aliás, no princípio de cada curso há sempre um vídeo de 5 minutos, mais coisa, menos coisa, onde é apresentado todo o curso e as ferramentas do curso. E tu, se tiveres uma dúvida específica sobre load balancers da AWS, tu vais ver aquele vídeo, aqueles 15 minutos, ou aqueles 20 minutos, ou 10, conforme a duração, conforme o tópico, do tópico que te interessa. Tem uma vantagem que é, para ti é igual ao litro, mas para quem usa Android, ou acredito em iOS seja igual, que é, se instalares a aplicação do Linux Academy, tu consegues descarregar previamente os vídeos para ires a ver aquilo no autocarro sem teres que estar a dar cabo do teu plano de dados, o que é muito fixe. Portanto, eu já fiz isso algumas vezes, até para não estar dependente, ou seja, quando vou para aqui ou para ali, não estar dependente do Wi-Fi, da internet, da velocidade da internet, seja o que for, e já fiz isso. Portanto, desde cursos pequeninos, eu lembro-me de fazer, aqui há uns tempos fiz Git, porque tinha ali algumas entrelinhas que eu gostava de esclarecer, e então fiz de fio a pavio. Já comecei o Vim, mas eu no Vim sou muito mau aluno, portanto ainda não dei o amor que ele merecia, e tenho mais um ou dois, estou à procura de uma certificação para o ano que vem. Acho que já escolhi, falarei sobre isso quando tiver a certeza absoluta, falarei aqui sobre isso, até porque é um bom compromisso assumir aqui perante tanta gente que a quer fazer, porque assim depois, se não a fizer, vou ter que justificar, portanto vou mesmo ter que ir fazer aquilo. Mas pronto, mas tu podes fazer desde, aliás, tu até podes fazer um percurso de certificação e não fazeres o exame no final, portanto tu, tem que ver com os teus objetivos pessoais. Existe também, porque na altura eu estava-me a preparar para a LPI, para o nível 2, e eles têm ainda contratos têm acordos com as entidades certificadoras. Portanto, é normal tu fazeres um percurso sobre, lá está, o CKPA e teres um desconto no exame, pá, 5%, 10%, não é assim, não há nenhuma estupidez de dinheiro, mas sempre é uma forma simpática também de te receberem e darem continuidade àquilo que é o teu percurso. Portanto, fazes ali os vídeos todos, sentes-te o maior mestre Yoda daquilo tudo, e no final vais fazer um exame com algo, com o pretexto de teres algum desconto. Portanto, é fixe. Eu na altura pedi os meus códigos de desconto, mas não cheguei a aplicá-los porque fiquei traumatizado com a FOSDEM, e depois não cheguei a concretizar o take 2 dos meus exames. Mas pronto, como é que tu chegaste? Nós na altura, quando foi dos podcasts, ainda andámos a ver vídeos uns vídeos do Udemy, não sei o quê, para editar áudio e coisas. Tu chegaste a fazer algum desses cursos, Diogo? Eu olhei para um curso, acho que até foi um curso que tu chegaste a fazer, mas como na altura não estava, em que eu olhei para ele, não estava com o tempo, eu fui adiante e acabei por nunca o fazer. Ok. Mas tinha ideia que sim, que tinhas feito alguns cursos desses, aqueles pequeninos da Udemy. Não cheguei a fazer. Mas se arranjar tempo, faço qualquer coisa. Mas estou interessado em cursos mais é da Linux Academy, porque vale de vez em quando há alguma coisa muito, muito, muito específica que eu quero aprender e é melhor ter uma orientação do que alguém orientar, alguém que já conhece o assunto, a orientar nessa aprendizagem do que cair lá de paraquedas e depois a gente não sabe bem qual é o valor real daquela informação que a gente, daquele tutorial que estamos a ver na internet. Quando é de fontes oficiais, ok, podemos ter alguma certeza, mas às vezes não é bem aquilo que a gente quer aprender e tendo mais essa opção é mais um sítio onde eu posso ir beber conhecimento. Só tenho a dizer bem, tenho só um aviso a fazer, que é uma coisa que eu gosto sempre de avisar quando aquilo se torna viciante ou que pode ser descontrolado, que é, a Linux Academy tem um modelo de negócio que eu acho que é interessante e perigoso ao mesmo tempo, que é, tu pagas Linux Academy, pagas a taxa anual no momento em que te inscreves, tipicamente eles lá para dezembro, há umas alturas em que eles fazem uns descontos e não sei o quê, e tipicamente quando sim, entras... Sim, aliás, acho que está um em curso. Pronto, se tu entrares agora num desses descontos, eles normalmente garantem-te o desconto enquanto fores renovando. Consumindo. Exatamente, é. Portanto, se tu pagares agora um ano com desconto, para o ano quando renovares vais pagar o mesmo preço, sendo que o catálogo de um ano para o outro aumenta. Sendo que de um ano para o outro o preço tem tendência a aumentar para quem se vai inscrever pela primeira vez, porque o catálogo está maior e mais completo. Portanto, se tu deixas de pagar aquilo um ano, quando voltas a querer inscrever-te vais pagar um preço superior. Portanto, é um bocado perigoso, porque tens duas uma: ou tu pagas aquilo anualmente para conservares a tua taxa, o teu preço, ou então largas, deixas de pagar e depois nunca mais pagas, ficas irritado com aquilo porque o preço é maior e não queres pagar mais. Mas de facto há uma coisa que eu posso dizer e que é inegável, que é a qualidade dos cursos é fantástica, a quantidade dos conteúdos, a qualidade daquilo é muito boa mesmo. Eu estou muito, muito encantado com aquilo que vou, assistindo. Não sou o melhor aluno da Linux Academy, certamente, mas aquilo que já consumi deixou-me muito bem impressionado. Portanto, atenção que nós não somos afiliados de nenhuma das várias empresas que já falámos aqui. Não, portanto, estamos só a dar aqui opiniões sobre. Eu sou apenas consumidor da Linux Academy, tu és apenas um funcionário da Findmore. Não, por acaso não estou a mentir. Eu dou formação para a Ampri e tenho parte interessada nisso porque eles pagam-me para eu dar formação. Portanto, ok, nessa parte sim, um bocadinho. Mas de resto não existe, mas isto não foi feito de forma alguma, até porque os da Ampri são mais ou menos como os da Findmore, ou seja, aquilo basicamente é para sócios da Ampri e tipicamente, pelo menos o feedback que nós temos, é que não há muitos professores de informática, lamentavelmente, na minha opinião, a ouvir este podcast. Gostava muito de chegar a todos os professores de informática com este podcast, mas não é, pelo menos o feedback não é o mais efusivo da parte da... Tens de divulgar nas tuas ações de formação. Divulgo sempre, das três ações que já fizemos, tenho divulgado sempre e temos ganho de seguidores, não só da comunidade, voluntários para o Ubocones, ouvintes de podcast, tenho recrutado várias pessoas. Mas ótimo. Pronto. Olha, e um sítio para levares essas pessoas é o primeiro item da nossa agenda desta semana. Muito bom. A Hora Ubuntu. Fala-nos um bocadinho da Hora do Ubuntu do mês de dezembro, Tiago. Olha, então a Hora Ubuntu este mês, falei na semana passada, portanto não vou alongar muito, mas vale a pena referir novamente. Vai ser no dia 19 de dezembro, que é o dia em que as agendas se conciliaram. Portanto, o Pedro vem dinamizar uma hora Ubuntu sobre Monero e sobre como é que tu podes ter um... Ele chamou um nome muito bonito àquilo, espera aí um bocadinho que eu tenho que encontrar, que eu estava aqui, privacidade nas finanças pessoais com Monero. É uma forma simpática de apresentar a questão, mas basicamente vai ser das 6h30 às 7h30, no dia 19, no Chalé 12, vamos falar sobre Monero. O Pedro, e Sintra. Exatamente, o Pedro está muito ligado ao projeto desde o seu início, portanto, se há pessoa que percebe e que há de responder a perguntas, é o Pedro. Ele certamente que vai seguir connosco para o Saloon, depois para o encontro regular e mensal da comunidade. Portanto, todas as dúvidas, exatamente, que é às 20, todas as dúvidas que não tenham sido esclarecidas entre as 6h30 e 7h30, certamente que até fechar o saloon onde ser esclarecidas pelo Pedro. E pronto, e basicamente é isto, retomamos, será o último encontro e a última Hora Ubuntu de 2019, exatamente, e para janeiro novidades se esperam, e cá estaremos nós para as anunciar. Muito bem. Olha, e já agora, um outro item. Não se esqueçam das formações que vão ver na Find More Academy. O endereço é academy.findmore.pt. Vão lá, inscrevam-se. Ou, aliás, enviem um e-mail para o endereço que eu vou colocar nas notas. Mas podem ver quais são as formações que estão disponíveis nesse endereço. Dia 17, de 17 a 19 de janeiro do ano que vem, na Casa do Infante, no Porto, vai acontecer a Wikicon Portugal. Vai ser organizado pela Wikimedia Portugal. Existem inscrições e há um programa provisório já que nós vamos depois também incluir nas notas do episódio. Vamos tentar também, e aproveito já para dizer, estamos a tentar contactar alguém da Wikimedia Portugal para estar connosco no podcast e para nos falar sobre a Wikicon. Eles neste momento estão a dever alguns favores já à comunidade do Ubuntu Portugal, portanto há deles que não arranjem alguém para vir cá ao nosso podcast, e mais não digo. Olha, e depois, também já no início do ano, mas no mês seguinte, em fevereiro, no primeiro fim de semana de fevereiro, realiza-se em Bruxelas a Fosdam 2020. Gosto de dizer 2020. É fixe, não é? Uma coisa bem da governativa, não é? Faz lembrar o Portugal 2020, pá. E traz mais experiências, que eu gastei uma pipa de massa com o Portugal 20. Mas pronto, adiante. Siga. Mas será dia 1 e dia 2 de fevereiro, na Universidade Livre de Bruxelas, e é basicamente a maior conferência de software livre para developers e para a comunidade em geral de toda a Europa. 26 a 28 de março de 2020, no pavilhão Carlos Lopes, Pixels Camp, versão 4.0. Já falámos aqui no início, mas é só para salientar. Uhum. Se fizeram como eu e ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Não é inscrevam-se, é submetam a vossa candidatura. O nome correto é este. Vão ser 3 dias com apresentações, workshops, com aquela competição dos tacos mágicos, ou picantes, ou explosivos, ou o que é que eles chamam aquilo. Portanto, apareçam, submetam a vossa candidatura e pronto, temos 2 ou 3 minutos para encerrar isto com alguma calma. Peraí. Portanto, bora lá, Diogo. Também já estão disponíveis o Call for Talks. Ah, pois é. Também fazer uma talk no Pixels Camp, aproveitem e candidatem-se. Vamos deixar links para tudo isso nas notas do episódio. Fecha isto, Diogo. Tens tempo. Como costume, temos os nossos códigos de desconto espetaculares. O da LibreTrend, que é o PUP 150, que está disponível para quem quiser comprar uma LibreBox. A LibreTrend é uma empresa portuguesa que faz hardware o mais aberto possível, e estas LibreBox são pequenos computadores do estilo NUC, uhum, que são os primeiros a correr Core Boot, pré-instalado, claro. Fábrica. E fiquem atentos aos mídias internacionais, porque rapidamente vão surgir aí também novidades a nível internacional, uhum, sobre as LibreBox, mas eu não quero estragar a Exatamente. Surpresa, portanto fiquem só atentos. Quem segue de perto esses meios já viu pequenos leaks. Temos também códigos de desconto para os computadores da Slimbook, feitos ali do outro lado da fronteira, mas por quem também tem muito amor pelo Linux e pelo software livre, e que faz máquinas também muito, muito, muito bonitas. Eu tenho vários e estou super contente com eles. Portanto, é um código de desconto um bocadinho mais pequeno e muito mais difícil de dizer, pelo que eu não vou cometer o erro de tentar dizer. Tempo, mas Diogo, podem ir ao nosso website e está lá escrito e é fácil de encontrar. Temos também quem nos apoie quando compra e quando gasta dinheiro com o Humble Bundle. Para quem não conhece o Humble Bundle, é um site que vende jogos, software, livros. Grande parte deles, ou a totalidade deles, corrijo-me, Diogo, se eu estiver enganado, sem DRM, que é uma coisa fixe. Todos eles sem DRM. Eu tinha dúvida se eram todos ou se eram quase todos. Mas a coisa que agrada à maior parte das pessoas e que são menos atentas ao DRM tem que ver com, por cerca de $15, que é normalmente a taxa máxima, conseguem uma coleção de livros. Eu vou lá buscar livros. Taxa mínima. A taxa máxima mínima, exatamente. Para quem percebeu, para quem está habituado, para quem não fizer. Basicamente, ele tem um sistema de pay as you want, e os 15 euros é o valor mínimo que dá acesso ao qual vocês podem comprar o bundle inteiro. Exatamente, é isso mesmo. Obrigado. Mas basicamente é, nós temos, em condições normais, vamos ao site, quando decidimos pagar um determinado valor pelo aquilo que queremos adquirir, no final é-nos perguntado, não é no final é-nos perguntado, podemos configurar ou podemos escolher qual é a porção do dinheiro que vai para cada parte, qual é a parte que vai para o Humble Bundle, uhum. qual é a parte que vai para, normalmente nos livros do editor dos livros, exatamente, e um terceiro slider que é para uma instituição de caridade. Se vocês usarem os nossos uhum. códigos que nós partilhamos, podem fazê-lo. Nós tipicamente sugerimos bundles que nos fazem algum sentido, portanto não vamos partilhar coisas à toa. Se o fizerem nesses sliders finais, aparece mais uma opção, mais uma parcela, que é o podcast do Bundo de Portugal, ou seja, do valor que vocês estão a usar para comprar aquele conjunto de produtos, qual é a percentagem que querem dar a cada uma destas instituições, mais o podcast do Bundo de Portugal, o que é fixe. Portanto, se vocês acham, é uma forma simpática de vocês não gastarem nem mais um cêntimo e estarem também a apoiar o nosso show. Se quiser, uhum. nós temos umas instruções um pouco mais detalhadas nas notas do episódio. Se quiserem comprar um pack que nós não recomendamos, podem também fazer lá uma marosca no endereço e podem também arranjar forma de contribuir para o podcast, mesmo que estejam a adquirir o último Crash Test Dummies Cars, não sei o quê, jogo... Estou a inventar, pessoal, não vão à procura. Mas outro produto qualquer que nós nem sonhamos que lá está, podem também usar esse valor para apoiar o podcast. Exatamente. E onde é que nos podem encontrar, Diogo? Olha, é muito fácil, podem ir ao nosso website, claro, o podcastubuntoportugal.org. Podem também encontrar-nos na vossa aplicação de podcasts preferida ou nas redes sociais, nós estamos nas principais. Ok, somos também um programa de rádio, portanto um monte de gente uhum. já nos está a ouvir na Rádio Zero, às quintas-feiras, às 10 horas e 3 minutos, portanto eu começo a ouvir uhum. às 10 porque gosto sempre daquela musiquinha de introdução e aquela ligação, mas é às 10 e 3 minutos e podem encontrar-nos também nas redes sociais, portanto o nosso site é Parco. De informação, mas com um bocadinho de sorte conseguem encontrá-lo. De resto, estamos no mês do Natal, portanto, ofereçam o podcast aos vossos amigos, aos vossos seguidores das redes sociais e aos vossos não seguidores também, portanto, partilhem este show, comentem, mandem-nos e-mails também ou escrevam comentários na caixa de comentários dos sítios onde a gente vai partilhar este episódio. Este show é editado pelo Alexandre Carrepice, o Senhor Podcast, e até para a semana! Até para a semana.